O que é que vocês estão olhando? Achou que eu vou falar mais o quê? Eu vou falar desses 500 anos, dessa mentira que a televisão e as rádios estão tudo promovendo, falou? 500 anos de descobrimento, porra nenhuma! Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, aqueles europeus safados, vieram aqui, mataram todo mundo, morou, meu? Mataram todos os nativos que tinha aqui, trouxeram os escravos e enriqueceram eles, certo? Ensinaram outra religião pro povo daqui. Descobrimento de porra nenhuma, tá todo mundo fudido, misturou tudo. Ninguém tem educação, ninguém tem cultura, ninguém tem identidade, tá todo mundo contente, morou? Todo mundo contente com a miséria, com a falta de cultura, de informação. Ninguém vai pra escola e tá tudo certo. Todo mundo rebolando a bunda, jogando bola e tomando cerveja. 500 anos? 500 anos de opressão, de escravidão. Ninguém concorda com isso, hein? Todo mundo, todas as favelas, todas as periferias. Não é pra concordar com essa ideia, moro? Dá ideia na sua mãe e na sua irmã que fica assistindo novela com o rabo sentado no sofá, vendo Terra Nossa, os italianos. Porra nenhuma, mentira. Cristóvão Colombo invadiu a América, achou que tava na Índia, chamou todo mundo de índio. Burro! Burro! E na escola os caras são os heróis. Ah, vai se fuder, mano. É isso.